Dom Romão, fazendo efeito. João Donato, fazendo efeito. Marçalzinho, fazendo efeito. As gatas, fazendo efeito. Jotinha, fazendo efeito. Bertrame, fazendo efeito. Ei, crianças, não tente isso em casa. MPC, SP, sinal de fumaça. Eu e meus camaradas levando um som, soltando verbo e só queimando um do bom. Black Alien está em casa, Andreinha está em casa, Zé Gonzalez está em casa, Bertrame está em casa, Bid, Soul City estão em casa, Davi, o marroquino, está em casa, Dodo e o seu baixo estão em casa, Mario C está em casa. Eu misturei hip hop com samba. Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama. Essa é daqui, é pros que estão sempre do meu lado. É isso aí, muito obrigado. Na moral, está em casa, Jackson está em casa, Carlos Bays está em casa, DC Cuts está em casa, DJ Nuts está em casa, Speed está em casa, Marcelinho da Lua está em casa, e o seu Jorge está em casa. Essa é uma homenagem à minha mãe, meu pai, meu filho, minha mulher, minha irmã e a toda a minha família. É isso aí, Tim Maia Racional.